Jesus. Senhor Jesus, estou aqui, falando o que vai dentro de mim. Jesus, Senhor Jesus, estou aqui, falando o que vai dentro de mim. Enquanto uma criança pobre pede um pedaço de pão, eu vejo tanta gente rica esbanjando na ilusão. Por isso é que eu te peço, me ensine a repartir, dividindo o que eu tenho, pra que eu veja alguém sorrir. Por isso é que eu te peço, me ensine a repartir, dividindo o que eu tenho, pra que eu veja alguém sorrir. Jesus, Senhor Jesus, estou aqui, falando o que vai dentro de mim. Jesus, Senhor Jesus, estou aqui, falando o que vai dentro de mim. Enquanto as religiões vão arrastando multidões, multidões que não têm vida, multidões que não têm paz, porque religião não salva, não dá vida pra ninguém. Fé, amor e esperança, só Jesus Cristo é quem tem. Porque religião não salva, não dá vida pra ninguém. Fé, amor e esperança, só Jesus Cristo é quem tem. Jesus, Senhor Jesus, estou aqui, falando o que vai dentro de mim. Jesus, Senhor Jesus, estou aqui, falando o que vai dentro de mim. Olho para este mundo, vejo só desunião, vejo reino contra reino e nação contra nação. É o fim que está chegando, olho o céu e vejo a luz, é Jesus que está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, é o fim que está chegando. Olho o céu e vejo a luz, é Jesus que está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus.